A família lança. Um CD especial pra você. Acorrentados Mix. Acorrentados Mix. Aqui você ouve os melhores sucessos do momento. CD Acorrentados Mix. O show musical começa agora. Começa agora. Agora. CD Acorrentados. Acorrentados Mix. Os maiores sucessos do Melody você ouve aqui. Agora. Está chegando. Cavalo do Marajó. Aparelhagem Revelação do Pará. Aguarde. Aguarde. Os melodies mais tocados é aqui. No CD Acorrentados Mix 2017. Vai embora, já chega de me enganar com um amor que não vai me levar a nada. Cê achou que tudo ia ficar assim? Se iludir foi sua melhor opção. Ainda tem espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Agora vai fazer com ela tudo o que fez comigo. Não corro mais perigo, pois não te quero mais. DJ Geleia, o DJ oficial de Macabá. Esse eu assino embaixo. Copiou? Aqui você ouve os melhores sucessos do momento. CD Acorrentados Mix. Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala? Oi, e fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta. Parabéns. Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. E se esse cara não gostar?

cozinha da melhor casa de chão da Zona Norte. Arrasa, meu bem. Móveis modulados, fone 991-19-12-16. Sempre em primeiro lugar. DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Os top DJs que são referência em Macapá: DJ Howlin e DJ Geleia. É moral. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Bagulho de Celso Bosque da Star Eventos. Junto com os acorrentados. Lanchonete Facebook, na Claudomiro de Moraes, em frente ao Conjunto São José. Acorrentado. Acorrentados. Acorrentado. Gel Auto Center, aqui no CD dos Acorrentados, é sucesso! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale.

dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar. E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado, só de pensar em alguém do seu lado. Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado. E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado, só de pensar em alguém do seu lado. Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado. E olha só o meu estado. Os lançamentos musicais você ouve primeiro aqui no CD Acorrentados Mix 2017. Foto show 100% digital, sempre cobrindo as melhores festas do estado. Cheguei às 15 horas, nem marquei meu horário, o salão tava cheio. Fiquei na sala de espera e sem querer escutei toda a conversa. Mas que dó dessa moça, não quer mais ser a outra. Não deseja esse mal pra ninguém, pra esposa não é fácil também. Mas peraí, esses detalhes eu conheço, o endereço e sobrenome. Essa safada tá falando, é do meu homem. Quebrei o pau, abri a porta e já voei, foi no cabelo. Desci do salto, parei o salão inteiro. Ficar com ele, que ele agora tá solteiro. Quebrei o pau, voou aplique, unha e cílios postiços. Não acredito que ele me traiu com isso. Acorrentados Mix 2017. Quando eu te pedi perdão, você virou a cara. Me disse um milhão de nãos e me mandou embora. Me falou que ia doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você. O que é que eu faço agora? Com tanta dor. Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou. Quem disse que homem não chora? Muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora assim, homem chora assim, chora assim. Enquanto eu te pedi perdão, você virou a cara. Disse um milhão de nãos e me mandou embora. Me falou que ia doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você. O que é que eu faço agora? Com tanta dor. Quando você bateu aqui na porta, o mundo desabou. Gire de Marques, arrojando seu coração. Acorrentados. Acorrentados. Tá frio aqui, mas ouço tua voz. Dentro de mim, o que sobrou de nós? Retalhos de uma vida que só eu vivi. Você me diz que não vai voltar. Sabe mentir, me fez acreditar. Acabou com a minha vida e só me fez sofrer. Mas basta um amigo fiel, um gole de cerveja no bar. É a desculpa perfeita pra um homem chorar. Mas basta um amigo fiel, um gole de cerveja no bar. É a

Acorrentados. Acorrentados. E pra mim você se entregou. Agora você vive outra realidade, pois só deixou saudade e esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. Por isso eu choro, choro. Você ouve aqui, Acorrentados Mix. Cavalcante Multimarcas. WhatsApp 981014549. Pensei em você sofri. Pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer, que eu morra de cachaça. Se é pra sofrer, que eu sofra de ressaca e não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Cê vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca.